ansiedade na situação. Os malucos tão na cena sem compaixão. Ansiedade, pressentimento, muita desconfiança. O ódio vai corroendo. Não deixar passar batido, não, que nós tá na maldade. Conforto na derrota, sentimento de covarde. Então abraça essas mesmo, dois palitos e nós se mata. Por treta de droga, mulher, doença da cachaça. Pra mim não vira não, a intenção ser sangue bom. Mas outro lado já deixou avisado a situação. Então, muita talaricagem, pilantragem. Leva chute de canhão na mão, o covarde. Muita calma, o corpo humano não é feito de aço. Sempre antes de agir, confira bem o resultado. Dos malucos agoniado, nenhum se deu bem. Já tô ligado, armado, trutão, pode vir que tem. A guerra de todas as formas, união entre as quebradas. Sua vida correndo perigo, a mãe não dorme preocupada. Meu Deus do céu, isso só gera mais ódio. A mente virou homicida, cheia dos propósitos. É triste saber, muito mais triste ver o pagamento do mês todo derreter. Tem quem entenda essa forma de expressão, que é triste e traiçoeira intensamente. Sem compaixão, não tem perdão. Por você mesmo não tem perdão. Os malucos se matam e a culpa da depressão. Aí truta, por isso que eu digo, é desse jeito assim. É na maldade, mas faz feliz eu até o fim. Eu persistia, toda essa maldade por minha família. Eu persistia, oh Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também sou eu. Persistia, eu persistia, toda essa maldade por minha família. Eu persistia, oh Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também sou réu. Então fica ligeiro que o clima tá tenso. Não dá pra ficar sozinho de toca no relento. Juventude cheia de disposição, fascinada pelo mundo de ilusão. Embalados pelo álcool, em conflito com a polícia. É notícia, confusão, mó treta na rodovia. Então desvia, flagrante, tá aqui é real. Daquele tipo de efeito que estimula o mal. Então, jovens, jovens, cheios de disposição. Geração que não perdoa a traição. Com sede de vingança, pra maldade nunca cansa. Tem muito a perder, mas já perdeu a esperança. Na mente mó treta, lembranças à parte. O efeito constante é grande a viagem. Muita loucura, cabeça gira, causa da pira. Já pensa nas viagens, na hora estiga. Nem se liga nas ideias que pensava de cara. Agora é na maldade, sentimento que não para. Não corre, não corre, avenida beira rio. Corsa branca, sul filmada, paisana é civil. Desbaratinado como diz quem diz não é. Tá cheio de cagueta, amiguinho de campé. Os inimigos aqui na área, os mano aqui na área lá. É fogo no pavio, basta longe de reinar. Álcool entorpecente é só pra incentivar. É a noite, o dia, não tem hora pra acabar. O consumo tá em alta e o tráfico tem pra ninguém. Efeito constante, nós vai muito mais além. Eu persistia, eu persistia. Toda essa maldade por minha família. Eu persistia, oh Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também eu sou réu. Eu persistia, eu persistia. Toda essa maldade por minha família. Eu persistia, oh Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também sou réu. Aí, feito aí, constante, aí, salve, salve, salve a toda Blumenau. Senhor, traga paz pra todas as quebradas e não deixe que o vício vença essa batalha. E nesse meio de comunicação eu peço paz. Do Garcia, grande velha, ponte salto, tem mais. Eu peço paz, pois sei que a conexão é forte. Das quebradas do Jordão, salve, topava norte. A Fortaleza, com certeza, mora lá, Dona Teresa. A pobreza é quem machuca, fora isso, só beleza, firmeza. Graças a Deus, a intenção do som, transmitindo a situação do povão. Cada bairro sua história, com tristezas e glória. Salve, salve os irmãozinhos lá do bairro da glória. Bota fé que não dá nada, salve Beco das Cabra, Beco Araranguá. O movimento não para, os mano lá da Frederico Jensen. Cracolante, onde os traficantes, admirados pelas crianças, esperança. Peço pro passo manso, Jesus Cristo no coração. É só adianto, é desse jeito como a vida ensina. Um salve a Repa, os mano da República Argentina. No risto pode crer, grupo Libertação, valeu neguinho pela participação, salve, salve. Água verde e asilo, paranoia domina. Se vacilar é aquilo, efeito constante. Um salve a todo Blumenau. Entre a riqueza e a pobreza prevalece eu o mal. Eu persistia, eu persistia. Toda essa maldade por minha família. Eu persistia, oh Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também eu sou réu. Eu persistia, eu persistia. peço estia. Toda essa maldade por minha família, eu peço estia. Deus do céu, perdoe meus pecados, pois também sou réu.